Godior, Bulldog Fantasma, sangue gelado, tentando fazer um dinheiro, né não, Bulldog? Yeah, cadê os viciados pra me fazer um dinheiro nessa porra de noite? Dinheiro controla tudo ao nosso redor, mano. É, demorou, dinheiro é o que vira. Se não tiver dinheiro, filha da puta. Ai. Ainda é cedo, eu não sei pra onde eu vou sair. Mas enquanto eu penso, eu enrolo e fumo por aqui. Minhas noites são quase sempre todas parecidas. Fumando maconha, bebendo conhaque, fodendo as putas. Andando nas esquinas, enquadro nessa porra de lugar. É normal, andando largado na rua, rimando embaixo do temporal. Na noite você encontra vários tipos de firmeza. Paga pau, tô nem aí, que se foda canalhas, não abalam meu astral. Vadias por todas as partes, querendo dinheiro em troca de dar um prazer. Briga de gangues por todos os lados, devendo não para de correr. Saio com o pente cheio de ideias e mente engatilhada. Sem depressa na calada de aérea, escutam-se as sarjetas. Andando quadriculado, calça larga e all-star. Esses são os meus manos de guerra, ando na rua sem ser superstar. Tomando cuidado pra não tomar o bote de algum fardado, filha da lei do silêncio, essa é a lei da rua. Tudo que não presta existe por aqui. Se quiser sexo, drogas e violência, o lugar é aqui. Bulldog fantasma andando sempre onde a morte se esconde. Mas pra um gangsta isso é apenas mais uma noite. Vivemos assim, não importa onde andamos na rua. Porte é se bater um porte legal de arma quando não tem suporte. Para aturar quem se passa e julga mais forte. Batalhas competitivas são traçadas na noite. É necessário sair de casa sempre armado com uma foice. Para assim enfrentar todos os demônios, causando a fúria que não me deixa queimar meus neurônios. Porém também é necessário não ser do bem. Codior assim sendo alguém sem ajuda de ninguém. Nessa porra de mundo imundo é inútil. Vivo no eterno submundo onde eu não sou útil. Sem saber pra que lado correr, matar ou morrer. Qualquer caminho que percorra a previsão é me fuder. Poder, sexo e dinheiro, o mundo inteiro quer isso. Porém não se importa se você é primeiro, segundo ou terceiro mundo. Por isso fico doidão e na noite toda eu me sujo. Me drogo e estou pouco me fudendo pra isso. Fumo, bebo e também sou nocivo ao ódio corrosivo. Vivemos assim, não importa onde andamos na rua. Esperada porque ficou sem filho. Isso é normal, na outra esquina já tem um coçando gatilho. É sempre assim, o fim chegando rápido demais. Na noite passada um fulano matou seus próprios pais. A sede por vingança está assolta na maldição da noite. Fique preparado, pois o ódio aqui nos trouxe. Bulldog fantasma com dió, sangue gelado, rimando sem permissão. Falando de fatos reais, colando no meio da função. O giroflex dos bota, não me preocupa. E pode ter certeza que de porra nenhuma eu assumo a culpa. Pois é necessário ser esperto pra se adiantar. Ante na linha, filha da puta, você pode se melar. As drogas sempre vão preencher o meu vazio. Baixada santista, tiro na cara, mais um corpo no rio. Os destroços da paz estão perdidos por aqui. O nosso cartão postal não vai te fazer sorrir. Gangueiros, vagabundos, pós-graduados em rimar. Somos um pesadelo que te faz parar de sonhar. Se ver algo estranho, se comporte no caponte. Te cuida porque pra nós isso é apenas mais uma noite. Vivemos assim, não importa onde andamos na rua. Começa outro pesadelo. Desespero da mãe com filho que não ouve seu apelo. De bike, carro, moto ou a pé, faz um corre de droga. Mas pelos botas na volta, a sua casa muda a rota. Enquadro tapa na cara de punição. Se deixa gambé, descarrega toda a munição em você, mesmo conseguindo o flagrante esconder. Se liberado, mando você correr. Vai embora pra casa com a droga que não foi apreendida. E logo com os parceiros será consumida. Mas que vida você leva? Só de álcool, pó e erva. A noite também tem muita perversa que nem precisa de conversa. Pra catar se pra levar pra casa pra transar. Talvez se atrasar, não soube se valorizar. Digo pra esse que a rua é foda, sigo mantendo distância dos botas. No caminho obscuro da rota onde estão trancadas botas para a luz. Quem te conduz não é você. A cruz faz mais que jus, que você merece ter. Que carregar, de nada alegar ou arregar. Sou cordial, sem dó, te deixando em pó, nem tem como negar. Ficamos assim, não importa onde andamos na rua, apenas mais uma.